degusta como a primeira e a última. É a pura, tá exalando fragrância. Marofa instantânea, truta, fecha o vidro. No recinto, vida louca, respiram. Mandrake do futuro, coleção de textura. Olhar cirúrgico pra baranga bicada. Rima forçada, ideia errada. Ziqueira, bruxaria, tá amarrada. Eu sou faísca onde há fumaça. Fogo na bomba, eu gosto mais que ver tu time. Pastel, pé de coque, eu parei de tirar. E embora eu acabei de chegar, não sou o primeiro e também não sou o último. No tumulto é onde o maloqueiro habita. Se lembre sempre de uma fita. Esquivicidos, boca de piscina. Acende o vongole, engrossa o caldo. Me dá o laudo, quem bolou esse tebar? Qual foi, Habib? Grudou na dentadura? Larga o osso, cachorro, passa o rachixe. Passou de 20 minutos, atrás de viatura. Fumaça densa, erva em textos bíblicos. Grudou colega, colega, é um pega e passa. Aham, e eu degusto como a primeira e a última. É a pura, tá exalando fragrância. Marofa instantânea, truta, fecha o vidro. No recinto, os vida louca, respiram. Mandrake do futuro, coleção de textura. Olhar cirúrgico pra paranga bicada. Rima forçada, ideia errada. Zixira, bruxaria, tá amarrada.